Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz AM. FM 77,9 MHz. Na internet, culturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Cenis Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Na Rádio Cultura Brasil, viola, violeiros e companhia, com Aloysio Milani. No ar agora pela Rádio Cultura Brasil, o som da viola brasileira, o som da cinturada de 10 cordas e também das vozes das duplas, dos cantores e das cantoras que fazem a música raiz. Eu sou Luiz Milani e sigo com vocês até às 7 horas da manhã aqui pelo 77,9 FM, 1200 AM e aplicativo Cultura Play. Abrindo nossa hora caipira sertaneja com goiano e paranaense, Lamento de um Peão. Rodoviária, eu vi um velho sentado. O que me chamou a atenção foi como ele estava trajado: um chapéu de massa, uma bombacha empoeirada, uma goiaca na cintura, um gibão e um berrante ali do lado. Eu disse: meu velho, pelo que tudo indica, o senhor já lidou com gado. Ele me disse: meu filho, faço isso há muitos anos. Dessa labuta triste eu só tive desengano. Já vi coisas bonitas tocando boi no sertão, já vi água cristalina correndo no ribeirão. Já dormi em berços de ouro, hoje eu durmo no chão. Já fui bem sucedido, tive muito dinheiro, percorri muitos estados por esse solo brasileiro. Já fui dono de grandes tropas, fui até fazendeiro. Hoje não tenho mais nada, sou um peão de boiadeiro. Passando por aqui nessa cidade grande, eu não sei onde o sol nasce, nem onde ele se esconde. Eu sinto o cheiro dessa poeira, um cheiro tão diferente. Prefiro o cheiro do meu gado do que o cheiro de certa gente. Meu filho, me dá licença, meu ônibus está de partida. Vou embora pra Barretos, é hora da despedida. Não lhe contei minha vida, apenas algumas passagens. Mas eu deixo pra você, meu filho, desse velho peão de boiadeiro, uma boa imagem. Destino a Barretos, eu saí de Cuiabá. Passando por Jaciara, tenho saudade de lá. Terra da vaca leiteira, lugar de muita fartura. Rondonópolis tem fama, lugar de gente bacana, potência em agricultura. Estou agora em Sonora, saindo para Coxim. Quero me banhar nas águas do lindo rio Taquari. Saudade de Cuiabá já está apertando o peito. Rio Verde, terra da sorte, potência em gado de corte, lugar de muito respeito. Meu destino é Barretos, coração, é lá que eu quero chegar e no palco balançar a capital do peão. Em São Gabriel cheguei em uma tarde serena, Bandeirantes, Campo Grande, linda capital morena, Três Lagoas, Araçatuba, em São José do Rio Preto, coração pula pra fora, e dentro de poucas horas, estou chegando em Barreto. Meu destino é Barretos, cidade de tradição, é lá que eu quero chegar e no palco balançar a capital do peão. Agora estou em Barretos, onde eu queria chegar. Quero voltar com vitória, levar seu nome na história, comigo pra Cuiabá. Meu destino é Barretos, cidade de tradição, é lá que eu quero chegar e no palco balançar a capital do peão. Na Rádio Cultura Brasil, Juliano César com Destino a Barretos, que é uma música do Barreto e de Jovelino Lopes, e antes, Goiano e Paranaense com Lamento de um Peão, música do Goiano e de Valdemar Reis. Você já pisou. O ar que eu respirei, você respirou. Da água que eu bebi, você já bebeu. Do pão que eu comi, você já comeu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou homem. Que você ama. O pranto que eu chorei, você já chorou. O frio que eu passei, você já passou. No quarto que eu dormi, você já dormiu. A fome em que eu senti, você já sentiu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou homem. Que você ama. Passei, os meus olhos se orvalhou, mas nosso amor é impossível, o destino não traçou. Você é comprometida e comprometido eu sou. Encontrado com você tempos atrás, este meu peito magoado não fazia o que hoje faz. Se eu procuro te esquecer, cada vez te quero mais. Dois coração que se ama não se esquece jamais. Felizmente eu me conformo com este destino meu. Cada quartel que segui assina que mereceu. Eu confesso nessa moda, mas também tenho a certeza que não adianta tá pensando coisa que não pode ser. Antes nós não se encontrasse, pra nós não se conhecer. Você vivendo com outro, mas aumenta o meu sofrer. Vou partir pra outra terra, para nunca mais te ver. Estes foram Suline Marroeiro com a música Amor Impossível, do Anacleto Rosas Júnior, e também tivemos Tião Carreiro e Pardinho com Velho Amor, que é do Donizete e do Tião Carreiro. Na cidade de Barretos, depois da festa do peão, pra cortar cabelo e barba, foi entrando um furgazão, só por trazer na bombacha a poeira do estradão. Ai. E naquela barbearia teve uma decepção. Ai. O dono da barbearia, por ter certa posição na roda da sociedade, quis desfazer do peão, virou forro da carteira, faltando com a educação. Andendo, eu não aceito lição, e topo qualquer parada na hora de precisão. Com prata do meu arreio, eu compro qualquer salão. Com ouro da minha espora, faz joia pra tubarão. Ai. O resto da minha traia é ouro fino do bom. Com o sol o freio brilha na boca do alazão. O peitoral é formado com 26 argolão. Ah, todo de ouro maciço, tem mais 6 no cabeção. Ah, e falando pro barbeiro, foi entregando um cartão com a marca peão de ouro, rei de toda a criação. E puxando da carteira, sem fazer objeção, forro a cadeira inteira, só com cheque de milhão. Na Rádio Cultura Brasil, Pedro Bento e Zé da Estrada cantaram Peão de Ouro, que é do Pedro Bento e do Sebastião Santana. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse: meu filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meu rosto e começou a falar: por onde você for, eu sigo com meu pensamento, onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu qual o motivo que eu saí de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas meu destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vai com Deus, que este mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu qual o motivo que eu saí de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas meu destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Despair. queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Que falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste, que nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, oh mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. Eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Saudade de Casa, aqui com Chitãozinho Chororó, na Rádio Cultura Brasil, música Fogão de Lenha, que é do Maurício Duboc, do Carlos Cola e do Chororó, e antes, João Mineiro e Marciano, com No Dia Que Eu Saí de Casa, do Joel Marques. Uma voz que acompanha o som da lira faz lembrar daqueles tempos já passado, que minha alma de paixão ainda suspira. Também já fui amado e fui querido. Hoje eu vivo neste mundo desprezado. Vem a morte me tira esta triste sina. Aqui acha um coração abandonado. De gozar, eu sou pobre, minha jura não tem valor. Com orgulho tu despreza quem te ama. Algum dia sofrerás a mesma dor. paixão eu vou morrendo. Adeus, adeus, para sempre, adeus, ingrata. Esta foi Sereno Cai, com o grupo Violeiros Matutos, composição do Nho Serra, do Ari Farias e do Sérgio Pena, e também Tunico Tinoco com Sereno da Madrugada, composição do próprio Tunico e do Tinoco. Você sabe que aqui na Rádio Cultura Brasil você também pode fazer o seu pedido. Basta escrever para a gente no Instagram, no arroba Rádio Cultura Brasil, ou no WhatsApp, e a gente está com um novo número no 11 97373-7229. Repetindo, 11 97373-7229. Viola, violeiros e companhia. Seu carro de boi, senhor, que leva carga pesada. Esqueça as dores que já passou na sua longa jornada. Eu nem sei mesmo quem fui e sou, sei que tropeio também, levando minha boiada ao fim da estrada deste mundo além. Levando minha boiada ao fim da estrada deste mundo além. Seu carro é cheio de amor, senhor, seus passos brilhos de luz. E nessa missão cumprida, senhor, que nos conduz a Jesus. Chegando ao fim da jornada, senhor, que tenhamos parabéns. Pra isso foi que nascemos, a vida de todos é um vai e vem. Pra isso foi que nascemos, a vida de todos é um vai e vem. Cheio de amor, senhor, seus passos brilhos de luz. E nessa missão cumprida, senhor, que nos conduz a Jesus. Chegando ao fim da jornada, senhor, que tenhamos parabéns. Pra isso foi que nascemos, a vida de todos é um vai e vem. Pra isso foi que nascemos, a vida de todos é um vai e vem. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão, levando um sonho de cidade em cidade, de serem donos do seu caminhão. Com muita luta e sacrifício, para pagar em dia a prestação, se realizava o sonho finalmente, o empregado passa a ser patrão. Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão. E um dos amigos, o recém-casado, ia ser pai do primeiro varão. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo: dar meu filho para batizar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com uma carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina, uma morte não levou.

viola, violeiros e companhia. Palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora por seu carinho só um pouquinho. Primeiro amor, tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais, são prantos de dor que dos olhos caem. Porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. Cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor. Era florada, lindo véu de branca renda, estendeu sobre a fazenda, qual manto nupcial. E de mãos dadas, fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada, pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, planta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, planta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, ora a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, ora o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. véu de branca renda se estendeu sobre a fazenda, qual manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, canta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, canta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, canta flor, meu cafezal. Meu cafezal em Na Rádio Cultura Brasil, as vozes perfeitamente afinadas de Pena Branca e Chavantinho cantando Flor do Cafezal, do Luiz Carlos Paraná, e antes, não diferente, Cascatinha e Inhana cantaram Meu Primeiro Amor, que é uma versão do Zé Fortuna. Vai ao longe, sonhando se chega lá, muito além dos horizontes, além das pontes, além do mar. Muito além dos horizontes, além das pontes, além do mar. Ai, saudade. A fé faz parte, é da natureza de quem procura ter a certeza que encontrará. Fique com Deus no peito, a fé faz parte, é da natureza de quem procura ter a certeza que encontrará. Longe de tudo, parados num só lugar, meu coração nesse instante itinerante quer viajar. Meu coração nesse instante itinerante quer viajar. Vai comigo. Quando for outro dia, eu mando poesias, mando notícias. Só não lhe digo qual é o dia que eu vou voltar. Quando for outro dia, eu mando poesias, mando notícias. Só não lhe digo qual é o dia que eu vou voltar. Certeza que encontrará.